para o táxi OTAN 3601, 901 a bordo, 3 horas e 45, alternativa Galeão. 3601, táxi a Índia, ponte espera. 3601, táxi a Via Índia, reporte, ponte espera da 10, pronto, na frequência 1895, que legal, 0 no 4. Táxi Pátio Índia, chama a torre 295, pode. Bom dia, tá 3601, pronto na ponte espera. Tá 3601, autorizado a linha de decolagem, estamos 0,20,30, grau 029. A linha decola 10, tá 3601. Da 3601, da colada 56, controle 20198. 208, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3601. Bom dia, 3601, não contato radar, sua para amigo 360, perfil dela. 360, dial. Ono, pode curvar a direita da El? Meia zero ono, foi direto bridge. Boa bridge, obrigado, 3601. Salvador, bom dia, Oxa 6251, seguinte da Delta. Autorização para Guarulhos. 251, bom dia. Guarulhos 360 autorizado, VP Zulu 16. É, cola pista no zero, curva direita, série da Leda Bridge. Controle 120.8, aciona 5412. Ok, autorizar nível 360 via Upper Zulu 16, decolada 10, curva direita, da El, lenda bridge, controle 120.8. controle 120258, responder 54, Oxane 6251. Correto, reporta puxa. Reportará, 6251. Tan 3601, chame Recife, 12590, alterno 3325. 3325, primária 1350. Primária 125, decimal 10. 251, pode. Salvatore, é o Sam Mike Golf. Mike Yankee Golf, prossiga. Boa noite, o Mike Yankee Golf na posição 8 do Bationo, pede autorização para a gira de motor, massa lenta em torno de 5 minutos, já coordenado com a espera. Mike Yankee Golf, reporte ao término. Salvador, é o Sam, Mike, Kent Golf, informando o 7, 7 graus, bom dia. 7, Mike, Kent Golf, bom dia.